família pobre, dignidade tem de sobra. Apesar de analfabetos, esse assunto não os incomoda. A mãe cuida da casa, se empenha o mais que pode. Só problemas, dificuldade, a cabeça quase explode. E assim sobrevive como manda o figurino. Sem imaginar com a sua sina, enfim, o seu destino. Quem ganha pouco faz milagre, só se fode. Enquanto o pai trabalha, o irmão mais velho tem que dar um bode. Ele não herdou o velho em matéria de trabalho. Se viciou em cocaína, conheceu uma mina com quem teve o pivete. Para a alegria do pai, pois sempre quis ter um moleque. O menor da casa, se liga em televisão e te diz e traz pra frente os horários diários da programação. 6 horas da tarde, a mãe escuta um barulho então. Pressentindo algo, ela escuta abrir o portão. 2 homens mal encarados, calibres pesados, dispostos a tudo. E o resultado? A mãe ferida não entendia nada, enquanto os 2 elementos fugiam em disparada. O seu filho tinha entrado numa treta errada. Conheceu pessoas más que conquistavam seu espaço. A bala e começou a perceber o esquema da vila. Malandro que é malandro na área não vacila. Aqui meu irmão é cada um pro si. Eu não sei se sei, não sei se sei, digo não vi. Aqui meu irmão é cada um pro si. Mesmo se sei, não sei se sei, digo não vi. Dessa vez o mano escapou por pouco. Foram 15 tiros de PT destino, meio do corpo. A mãe não entendia o porquê da situação. Meu filho não, então um tiro à conclusão. Dos atos foram dados como esquecidos. Fudidos estavam fudidos. A coleta do dinheiro se tornou uma penitência. Cada vez exigem mais e haja paciência. Os móveis então começaram a ser vendidos. E o filho cada vez mais acuado em todos os sentidos. Surgiu então um problema. Os móveis estavam acabando, o que fazer? Estava armado o esquema. Se sentindo ameaçado, ele chegou a uma conclusão. A parada é comigo, não é não? Minha família não tem nada a ver com isso. Segurando um terço no olho, a lágrima e o olhar fixo. Filho, não vá, não quero perder você. Se você for, eles irão te matar. Ele diz à mãe, se tem que ser agora, agora será. Abre a porta desarmado, sem saber o que espera. Atravessa 12 no cruzamento, perto da favela. Ninguém entende nada, essa é a lei. Ninguém pretende ser o próximo, falei. Matar aquele mano bem na frente da sua mãe. No matagal, coisa e tal, o corpo se decompõe. Pergunto pra que rezar, se lamentar. Talvez seja um motivo, sabe o cara. Ei, ei, pra sobreviver. Aqui meu irmão é cada um por si. Mesmo se sei, não sei, se sei, digo não vi. Aqui meu irmão é cada um por si. Mesmo se sei, não sei, se sei, digo não vi. Quem era o cara responsável pela morte ocorrida? Descarregou sua PT na tora, jogou em cima. O cara nem teve tempo de pensar. Segundo uma testemunha que não quis se identificar, caiu já morto para o desespero da sua mãe, que não quer vingança, mas no braço filho expõe a coisa mais importante da sua vida. Entrou no caminho errado, não teve alternativa. Pisou na bola, boom, morre, esta é a lei. Quem será o próximo? Eu, você, não sei. Aqui meu irmão é cada um por si. Mesmo se sei, não sei, se sei, digo não vi. Aqui meu irmão é cada um por si. Mesmo se sei, não sei, se sei, digo não vi. Aqui meu irmão é cada um por si. Mesmo se sei, não sei, se sei, digo não vi. Aqui meu irmão é cada um por si. Mesmo se sei, não sei, se sei, digo não vi.